ficar em pé. Cantai ao Senhor um novo cântico, porque a sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, o único Senhor. Diante dele comparecemos, diante dele nos prostramos. Aleluia. Vamos cantar com alegria. Cantai ao Senhor um novo cântico, sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, único Senhor, rendemos a Ele. Cantai ao Senhor um novo cântico. glórias ao teu nome. Aleluia. Bendito teu santo nome. A vitória é daquele que contemplar ao Senhor Jesus, Cordeiro que venceu. Bendito seja o seu nome. Aleluia. A vitória é daquele que sempre. Glória ao teu nome, Jesus, Todo-Poderoso.